Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Começando mais uma temporada do podcast, já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos. Começando aí mais uma temporada, a sétima temporada do podcast que em breve aí vai completar 5 anos. Eu nem me dei conta que em 2025 o Já Ouviu Esse Disco completa 5 anos de existência. Caramba, parece que foi ontem que esse podcast começou. Ali no período pandêmico, né? Que veio abranger a pandemia. E por isso que parece que foi um piscar de olhos, porque esses anos parece que eles não existiram, não é mesmo? Pois é, e pra começar mais uma temporada, eu escolhi um disco de uma banda que tá sendo muito falada aí, porque o pessoal tá em polvoroso aí, porque, ai, vou no show do Linkin Park. Como é que você vai num show de uma banda que acabou em 2017? Polêmica, mas calma. Segura. Para aí, que no final deste episódio que darei meus 5 centavos sobre a volta do Linkin Park, respeitando muito quem curtiu, quem gostou, entendendo muito quem não gostou, só que o que eu posso adiantar é que eu finalmente entendi as viúvas dos irmãos Cavaleira no Sepultura. Mas isso é papo pro final do episódio. Não fica bravo comigo. Escuta o episódio. Lá no final eu vou falar sobre esta volta do Linkin Park. E não tem polêmica nenhuma. Lá no final eu falei. Então tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo legal. Nada de ódio gratuito com as pessoas. Zen, paz e amor. No episódio de hoje é o episódio do Hybrid Theory, como você pode ver pelo título, pela capa, o disco de estreia do Linkin Park, um descasso, o disco de rock mais vendido aí dos anos 2000 e do século 21, é um disco incrível, muito bom mesmo, por isso que ele está aqui para abrir a temporada, para a gente já abrir com tudo aí, essa temporada de mais discos e mais música e mais história aqui no Já Ouviu Esse Disco. Antes de começar a falar sobre o disco, né, falar melhor sobre a história aqui, sobre o Linkin Park e tudo mais, só gostaria de lembrar vocês de seguir o podcast nas redes sociais. Vai lá no Instagram, @ Já Ouviu Esse Disco, no Twitter, @ Já Ouviu O Disco. Estamos também no Blue Sky, no Threads, para você que usa, só pesquisar Já Ouviu Esse Disco que você vai cair aí na página do podcast. E se você não quiser pesquisar, vai lá no site jaouviuessedisco.com ou na descrição do episódio tem os links para você clicar aí e já cair nas páginas da rede social que você usa. É muito importante que você siga, curta, compartilhe, comente os posts para ajudar a espalhar a palavra aqui do podcast, porque os alcances das redes sociais ultimamente estão uma porcaria, então a gente tem que se virar nos 30 para fazer os episódios chegarem aí nas pessoas. Se você já é da velha guarda aí, que acompanha o podcast faz muito tempo, você pode colaborar para a existência do Já Ouviu Esse Disco, para o Já Ouviu Esse Disco continuar existindo, para que eu pelo menos possa pagar aqui a minha internet usando meu podcast. Você pode ajudar através da chave Pix, com o valor que o seu coração mandar, com o valor que você acha que esse episódio equivale, que esse podcast equivale. A chave Pix aí, a minha chave Pix é o meu e-mail, danilodealmeida22, é o numeral 22, @hotmail.com, tá tudo aí na descrição. Se você não quiser ir pela chave Pix, você pode ir lá no jaouviuessedisco.com. Tem a aba lá do apoio, você vai entrar lá, bem em cima, assim, quando você entra, tem um QR Code que você pode escanear e fazer a sua doação, que você pode doar uma vez, pode doar semanalmente. E para essa temporada aqui, eu também quero trazer uma novidade aqui, relacionada ao Pix e ao apoio financeiro, que é o seguinte: você que quer escolher um disco para eu falar aqui nos próximos episódios, Danilo, gosto muito do disco do Secos e Molhados, do Gilberto Gil, do João Gilberto, da Carmen Miranda, Se você fizer uma doação de R$50 lá no Pix, como eu falei aí pela chave, que é o meu e-mail que tá na descrição do episódio, ou pelo QR Code que está lá no site, você fazendo a doação de R$50, você já escolhe qual é o disco que eu devo falar aqui. Se você quiser, quando você fazer a doação, você pode colocar, tem como você colocar uma descrição no Pix. Se você ali no, na descrição do Pix já quiser colocar o nome do artista e o nome do disco, beleza. Se não, quando você fizer a doação, você manda o comprovante para mim no e-mail. Pode mandar nesse mesmo e-mail da chave Pix, tá? O Danilo de Almeida 22, @hotmail.com. Você coloca lá, é tema pro Já Ouvir Esse Disco, pum, e manda o CD. Que aí eu vou ouvir o CD, vou escrever, vou procurar sobre e o episódio vai estar aqui. Então, R$50, se você quiser dar R$51, R$52, a partir de R$50, você escolhe o tema de disco aqui para o podcast Já Ouviu Esse Disco. Em breve eu acredito que vai estar chegando aí a lojinha do Já Ouviu Esse Disco. Estou fazendo a correria necessária para tentar colocar algumas coisas online aí, para que você quiser ter alguma lembrança aqui do podcast, você vai ter uma lembrança legal, ou também do artista falado aqui durante a semana, você vai ter alguma coisa legal e também vai me ajudar. Não sei exatamente em que tempo, em que ponto do tempo este episódio vai estar indo para o ar, porque eu estou gravando ele num tempo e eu ainda não estou conseguindo fazer o upload desses episódios lá no, lá na onde que fica hospedado os episódios Já Ouviu Esse Disco. Quem acompanha no Instagram e no Twitter viu que eu postei lá que o site teve um ataque de DDoS gigante, então eles ficaram offline por um tempo. Então eles estão voltando aos pouquinhos, com a segurança, então não sei ainda quando que eu vou conseguir colocar esses episódios no ar. Mas se no, nesse espaço de tempo já existir a lojinha do Já Ouviu Esse Disco, vai ter links também, tanto no site quanto no post e nas redes sociais, que você pode fazer os seus comentários de cada episódio, você pode comentar no site ou nas redes sociais. E você pode comentar também pelo Spotify, você que usa o Spotify pelo celular, pelo smartphone, dá para você comentar. E temos um comentário aqui para ler hoje, feito lá pelo Spotify. O Jeff Bellboy, nem sei se ele vai estar ouvindo aqui, mas enfim, ele comentou no episódio do Guns N' Roses, do Appetite for Destruction, né, que fechou a última temporada do podcast. Ele comentou o seguinte: esse disco dá a impressão de que o Guns N' Roses gastaria rapidamente todos os cartuchos de criatividade. Mesmo assim, entrou para a história e prolongou o hard rock farofa na MTV por mais um tempinho. É, o Guns que teve mais ali, talvez depois o Joy Illusion, que foi muito bom também, e meio que acabou, né? Mas, e fora que é uma banda de 30 e tantos anos, 40 e tantos anos, que se você for ver tem uma discografia bem curta. Mas o início deles ali foi realmente muito fenomenal mesmo, os caras usar a artilharia pesada do hard rock farofa na MTV, nas rádios, na televisão, em todo o lugar, não à toa. Eram a maior banda daquele período ali, né? Que eles lançaram esses primeiros discos. Ah, então você pode comentar assim como fez o Jeff Bellboy, você pode comentar usando a ferramenta de comentários do Spotify. Olha aí, que legal, você vai comentando enquanto você ouve. E você pode comentar também lá no canal de transmissão do Telegram do Já Ouviu Esse Disco, t.me/Já Ouviu Esse Disco. Você pode clicar no link também na descrição, encontrar no site também. E lá eu mando os episódios primeiro, a gente tem uma conversa ali, eu posto algumas coisas que eu só posto lá. Então entra lá no canal de transmissão do Telegram, vamos estreitar esses laços, aonde você pode comentar os episódios também. Não importa onde você comente, o importante é que você comente, faça o cu-cocô, curta, comente e compartilhe os episódios do Já Ouvi Esse Disco, que ajuda muito aqui o meu trabalho. Já enrolei bastante, vai subir a música aí e eu vou falar de Hybrid Theory de Linkin Park, um descasso. Eu já volto, não sai daí. mistake, slow to react. Now you're so close to me, still so distant, and I can't bring you back. It's true. De hoje eu vou falar dele, Hybrid Theory, disco de estreia do Linkin Park. E eu queria dizer o seguinte: por muito tempo, o Meteora foi o meu disco favorito do Linkin Park, né? Tanto que lá na primeira temporada do podcast, onde eu trouxe aqui os discos mais importantes da minha vida, o Meteora está lá. E eu acredito que ele foi meu favorito por muito tempo, justamente pelo apego emocional que eu tinha com ele, que eu contei lá no episódio. Vocês quiserem e puderem dar o play aí, vale a pena. É um episódio curtinho, eu falo pouco, tem mais música. É só procurar aí no feed, é lá na primeira temporada. Mas recentemente eu voltei a ouvir o Linkin Park assim com mais fervor. Não ouvia tanto, eu gosto da banda e tal, mas eu tenho poucas músicas na minha playlist. E eu falei, ah, deixa eu reouvir aqui. Puxei ali o Hybrid Theory e assim, ouvi ele da primeira vez, aí ouvi outra. E hoje eu me questiono se o meu favorito ainda é o Meteora, assim. Eu tenho essa, fiquei com essa pulga atrás da orelha, porque o Hybrid Theory, ele é simplesmente sensacional. E aí quando eu comecei a escolher os discos para esta nova temporada, eu falei que eu tinha que colocar esse disco aqui nos escolhidos, nos comentados aqui desta temporada. E o Hybrid Theory é o disco de estreia do Linkin Park, foi lançado lá em 24 de outubro de 2000, 24 anos já, meu Deus do céu. E ele se tornou o disco de rock mais vendido aí dos anos 2000 e é colocado como o disco de rock mais vendido do século 21, apesar do seu lançamento ter acontecido ainda no período que compreendia o século 20, né, que se encerrou ali no final de 2000. Só que a maior parte das vendas do Hybrid Theory aconteceram a partir de 2001, e por isso que colocam o disco sendo o disco de rock mais vendido do século 21. Foram 30 milhões de cópias vendidas no mundo todo, só lá nos Estados Unidos foram pelo menos 12 milhões de cópias, se tornando o disco de estreia mais vendido por uma banda desde o Appetite for Destruction do Guns N' Roses, que havia sido lançado em 87 e que foi o disco, o último disco comentado aqui no podcast na última temporada, fechou a última temporada, o Appetite for Destruction, e o disco que desbancou ele abre a temporada. E juro pra vocês que não foi combinado isso, depois que eu comecei a escrever ali que eu me toquei desta grande coincidência. O disco aí, o Hybrid Theory, tem a produção de Don Gilmore e o lançamento pela Warner. O Hybrid Theory foi gravado em 4 semanas no NRG Recordings, em North Hollywood, na Califórnia. E apesar de estar falando do Linkin Park, né, que é um grande fenômeno da música aí, né, no mundo todo, e também ter falado para vocês esses números astronômicos aí de venda do disco, não foi tão simples assim para que este disco chegasse ao mundo. O que que aconteceu? A Warner foi a única que aceitou apostar aí na banda, que tinha um estilo diferente, né, misturando rock, rap, alguns elementos ali de música eletrônica. E apesar de a gente estar saindo dos anos 90, nessa época que tinha rolado uma grande mudança ali no cenário da indústria, voltado ao rock principalmente, o grunge mudou muita coisa, né, o nu metal também, pra quem tinha dinheiro, sim, você apostar numa sonoridade como era do Linkin Park ainda era um pouco arriscado, e ainda mais porque eram uns moleques de 20 anos fazendo música. Então, quem assina o cheque não tá jogando dinheiro no lixo. Então o pessoal ficou um pouco preocupado. O Linkin Park havia sido formado ali em 96, né, em Los Angeles, e era chamado Zero, escreve com X, né, você vai ler cheiro, mas na verdade é Zero. Tanto que Xerox, não se fala Xerox, é Xerox. A formação inicial da Zero não contava com o Chester Bennington, que foi indicado à banda por Jeff Blue, executivo do selo Zonda Music, e que trabalhava com o Linkin Park, que na época ainda que eles eram conhecidos como Zero. O Chester foi convidado a gravar vocais para duas demos da banda, Uma delas era a faixa Picture Board, que foi lançada na edição comemorativa dos 20 anos do Hybrid Theory. O desempenho de Chester impressionou tanto a banda que não deixou dúvida nenhuma que ele seria o candidato perfeito para substituir Mark Wakefield, que era o primeiro vocalista do Linkin Park e havia deixado a banda em 1999. Então, com a entrada do Chester Bennington, nasce Hybrid Theory. Não o disco, mas sim a banda Hybrid Theory. Calma aí que eu te explico depois da música. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Com a entrada de Chester Bennington, a Zero passou a se chamar Hybrid Theory e chegou a lançar um EP homônimo ainda em 1999, com 6 faixas e um número limitado a 1000 cópias. Sendo que dessas 1000 cópias, algumas foram enviadas para gravadoras e empresários. E mais tarde, em 2001, 500 cópias foram assinadas para serem enviadas aos membros do Linkin Park Underground, o primeiro fã-clube da banda. Ou seja, Hybrid Theory, o disco de estreia do Linkin Park citado aqui hoje, tem seu título em uma espécie de homenagem ao nome que a banda usava anteriormente. Mas por que eles mudaram de nome, né? Era Zero, depois virou Hybrid Theory. A banda teve de mudar o nome por complicações legais, né? Para evitar, né, ali algumas complicações legais com um grupo galês de música eletrônica que se chamava apenas Hybrid. Para eles ficarem longe aí de qualquer rebuliço aí na justiça, mesmo antes deles terem um disco lançado, Mike Shinoda e Companhia Limitada decidiram por mudar o nome mais uma vez. E aí você vai me perguntar, e de onde que veio Linkin Park? O nome que viria a se tornar um ícone é uma espécie de tributo ao Linkin Park, um parque localizado em Santa Mônica, onde os músicos costumavam se encontrar com os amigos. E para não correrem o risco de processo mais uma vez, né, por estar usando o nome de um lugar ali e tal, eles mudaram algumas letras, escrevendo erroneamente ali o nome do parque de propósito, dando vida assim ao nome definitivo da banda. Passado esse problema com o nome, agora a banda partia para o estúdio para que pudessem dar vida ao seu primeiro álbum completo. Mas nem tudo foi fácil para os garotos da Califórnia, já que durante a gravação do disco, a desconfiança com o trabalho da banda rondava os corredores do estúdio de gravação e as salas da Warner. A banda, que ainda era vista como uma aposta e que fazia um som quase experimental, deixava os engravatados de cabelo em pé e tirava o sono de quem estava investindo no trabalho da banda. Em 2017, o Mike Shinoda revelou em uma entrevista que, no meio do processo de gravação do disco, um dos executivos responsáveis pelo Linkin Park dentro da gravadora começou a perder a esperança, né, no Linkin Park e tal, e começou a fazer algumas sugestões, tipo colocar o Mike Shinoda só para tocar um teclado, ou de repente até que ele fosse retirado da formação do Linkin Park. Olha que coisa muito louca, né? Alguns funcionários acreditavam que o Chester era o astro da banda e que eles deveriam fazer um disco só de rock, sem necessidade de ficar ali misturando com rap. Chester Bennington, quando soube dessa sugestão, né, ele teve uma baita atitude a favor de seu companheiro de banda e respondeu com um alto e moral: vai se fuder, tá certo ele, defendeu o companheiro de banda. Mas não era apenas os engravatados que ficavam em suas salas ali de reunião que não acreditavam na sonoridade da banda. Até mesmo o produtor Don Gilmore tinha grande desconfiança no Linkin Park. O produtor era acostumado a fazer rock, né? Mas ele não entendia muito ali de rap. Então ele acabava deixando essa parte ali a cargo dos músicos. Porém, quando havia algum conflito artístico com a gravadora, que pedia mais rock e menos rap, ele, o Don Gilmore, né, não defendia a banda, era um cagão. E isso acabou inspirando aí o Mike e o Chester a fazerem One Step Closer, onde, segundo o próprio Mike Shinoda, a canção literalmente é ele e o Chester falando sobre o produtor. Ah, o famoso grito que o Chester solta ali, o "Shut up when I talk to you", é direcionado ao Don Gilmore. O Linkin Park era um quinteto, já que o baixista Dave Farrell havia deixado a banda para excursionar com outro grupo e só voltaria ao Linkin Park após o lançamento de Hybrid Theory. Apesar de não tocar no disco, ele é creditado por algumas canções. Boa parte das linhas de baixo foi gravada pelo guitarrista Brad Delson, além deles também trazerem aí músicos de estúdio para gravar algumas outras faixas. Scott Cosio tocou One Step Closer, enquanto Ian Hornbeck é acreditado por Papercut, A Place for My Head e Forgotten. Houve também uma participação especial dos Dust Brothers com samples e efeitos em With You. Enquanto havia essa mistura entre rock e o rap e também um pouco de música eletrônica na parte instrumental, o campo lírico era bem mais homogêneo, pois as composições de Chester e Mike Shinoda lidavam com as angústias e os anseios de jovens pós-adolescentes. A maior parte das letras traz reflexões de Chester sobre sua adolescência. Aliás, Chester sempre fazia letras bem autobiográficas e que iam direto ao ponto. Em Hybrid Theory, questões como seu vício em drogas, problemas de saúde mental e brigas familiares motivadas pelo divórcio de seus pais estavam entre as principais pautas abordadas durante os 40 minutos aí de duração do disco. Talvez dessas faixas autobiográficas de Chester, a mais marcante do disco seja Crawling, um dos grandes hits do Linkin Park e que foi um dos singles de divulgação do álbum, junto aí de One Step Closer, Papercut e o hit esmagador In The End, que acho que é uma música que todo mundo conhece. Papercut, por sua vez, talvez foi a faixa que melhor sintetizou o que era a proposta sonora do Linkin Park para os novos ouvintes, e não é à toa que ela abre o disco. O single de Papercut foi divulgado apenas na Europa por questões burocráticas da gravadora. In The End, que é colocada como uma das canções assinatura da banda, se tornou talvez o maior hit do Linkin Park ao lado de Numb, que está presente no disco de 2003, O Meteora. In The End inicialmente era chamada de Untitled, né? Era uma faixa sem título. Ela começou a ser feita aí nos primórdios da banda pelo Mike Shinoda. E quando ele finalizou e mostrou para o resto do grupo, todo mundo gostou, todo mundo aplaudiu, porém, curiosamente, um membro não gostou tanto assim dessa música, que foi o Chester Bennington. Olha só, ele não queria nem que a faixa fosse adicionada ao álbum, ou até mesmo que ela fosse divulgada como single. É claro que mais tarde o Chester reconheceu seu erro em não gostar dessa faixa maravilhosa e o quanto ela é incrível, e não à toa eu acredito que ela seja a música mais ouvida do Linkin Park, talvez a mais conhecida. Eu posso falar um pouco de propriedade aí, porque eu tinha uma banda e a gente tocava In The End, e não importava aonde a gente tocava In The End, e a gente tinha um repertório que dava para abranger vários públicos, a gente tocou para vários públicos diferentes, não só rock, né? E a gente podia tocar em festa infantil, aniversário, casamento, que todo mundo conhecia e todo mundo cantava em alto e bom som. Outra canção que foi muito bem aí, que é bem conhecida também do disco, inicialmente ela não tinha sido escolhida como single, foi Points of Authority. Mais tarde ela foi lançada como single, só que daqueles singles promocionais, sabe? Que manda pra rádio, pra MTV e tal, como um meio de divulgação ali. E era planejado que saísse como um quinto single oficial, né? Não apenas um single promocional. Só que a ideia acabou sendo cancelada aí por razões desconhecidas. Points of Authority depois ganhou um remix, né? Em 2002, no álbum Reanimation, e vinha junto com um clipe 3D ali, sensacional, umas batalhas de robô e tal. E isso ajudou a impulsionar ainda mais a fama da faixa. E eu preciso contar a história pessoal aqui, que escrevendo esse roteiro eu descobri que a minha vida é uma grande mentira. Porque na minha cabeça, o clipe oficial de Points of Authority era esse clipe dos robôs brigando, e não o clipe oficial de verdade, que é a banda fazendo show, imagens da banda ao vivo. E por muitos anos na minha cabeça eu tinha a imagem desse clipe ligado a esta música, não ao remix, a versão original, e falava, nossa, é muito incrível, não sei o quê. E eu fui descobrir que não, é outra coisa. Talvez eu tenha visto esse clipe naquele programa da Band, que era apresentado pela Sabrina Parlatore, já que é 2002, eu acho que bate mais ou menos a época que eu vi, eu comecei a ver videoclipe antes, na Band, antes da MTV. E então talvez tenha acontecido isso, deles terem passado esse clipe do remix, e depois eu vendo a MTV, vendo a música original, eu fiz essa conexão na minha cabeça. Me desculpem, eu estou ficando velho. Além dessas faixas já citadas aqui, que são clássicos absolutos, né, do Linkin Park, outras canções aí merecem ser comentadas, né, como a With You, que tem a participação dos Dusty Brothers aí, e é uma música que tem bem um peso característico ali, talvez do nu metal, que estava naquela época ali em voga. A Runaway também era uma das favoritas para ser o principal single de divulgação, e era uma das faixas favoritas aí nos primeiros shows do Linkin Park. A Place for My Head, uma das primeiras músicas feitas aí pela banda, que apesar de soar um pouco datada, ainda traz uma baita performance ali do Mike Shinoda, do Chester, e também tem um ótimo trabalho instrumental. Push Me Away também, que o Mike Shinoda define como a filha de Crawley. As duas elas possuem uma construção bem parecida ali, ainda que a Push Me Away seja um pouco mais padronizada e menos inventiva do que a Crowley. E a grande sacada, né, o grande destaque dessa faixa, com certeza, é a interpretação do Chester Bennington, que desde o primeiro disco já mostrava que era um cara único ali, que tinha uma voz única. A capa de Hybrid Theory foi feita por Mike Shinoda aí, que já havia trabalhado como designer gráfico. Olha aí, parceiro de profissão, eu e Mike Shinoda aí, designer gráficos. E ele trouxe o conceito de um soldado alado em formato de stencil, inspirado pelo estilo ali do Banksy, junto com alguns trechos das letras das músicas se misturando ao fundo, né? Algo que lembra muito uma espécie de grafite ali feito no muro. De acordo com o Chester Bennington, a ideia do soldado com asas de libélula era simbolizar a mistura de elementos musicais pesados e suaves, assim como eles fazem em suas músicas aí no disco. Variações desse soldado, né, podem ser vistas aí nas capas dos singles oficiais. Eu acho que o disco que saiu agora comemorando os 20 anos, ele também tem uma variação, um estilo diferente ali desse mesmo soldado alado, que ficou muito conhecido e muito ligado aí com a figura do Linkin Park. Hybrid Theory vendeu 500 mil cópias nos Estados Unidos em apenas 5 semanas. Em 2001 foram comercializados aí 4,8 milhões de unidades lá no país. Os bons números de vendas se estenderam até 2002, quando ainda tinha pelo menos 100 mil cópias sendo vendidas por semana. Coisa pra caramba. E claro que, sendo tão aclamado, o disco ganhou diversas versões aí ao longo dos anos, que trouxeram demos inéditas, faixas lado B, apresentações ao vivo e muitas outras novidades em formatos aí para o fã do Linkin Park, aquele fã raiz, abrir a carteira e ter uma coleção bem completa. À beira de entrar na era digital, que mudaria para sempre a forma do consumo de música e venda de discos, podemos dizer que o Linkin Park foi um dos últimos fenômenos de venda do rock. Pouquíssimas bandas daquela época, como Green Day, Blink-182 e o Nickelback, chegaram perto de números que o Linkin Park conseguiu com esse disco. Era um dos últimos respiros do rock no mercado fonográfico enquanto um fato novo. Tiveram outros artistas que trouxeram novidades e tudo mais, mas nenhum conseguiu vender tanto quanto o Linkin Park vendeu aqui com o Hybrid Theory. Justamente por isso que eu falei que foi essa mudança no consumo de música que veio a partir da popularização da internet. Em 2002, eles receberam um Grammy Awards de melhor performance de rock por Crawling, além de receber indicações para melhor álbum de rock e artista revelação. Apesar de dividir opiniões entre a mídia especializada na época, assim como acontece com qualquer fato novo na música, né? Hoje muitos veículos de imprensa refizeram suas notas e críticas em relação a Hybrid Theory e colocaram o álbum em diversas listas de melhores álbuns de todos os tempos, álbuns mais essenciais de todos os tempos, grandes discos do século XXI e dos anos 2000 e tudo mais. Como acontece sempre, né? Sai um disco, a galera não entende muito, passa-se alguns anos e o pessoal fala: opa, isso aqui era bom, a gente que não estava preparado. E o tempo mostrou o poder que o Linkin Park teve em fazer hits, né? E serviu também para colocá-los no posto aí de uma das maiores, se não a maior banda surgir ali no fim dos anos 90, início dos 2000, acho que junto com o Slipknot ali, o Linkin Park talvez esteja no topo das bandas que apareceram nessa época aí, que agora voltou, né? Pra quem me acompanha lá no Instagram, já ouviu esse disco, né? Principalmente lá pelo Instagram, viu que eu não gostei nada dessa volta do Linkin Park. E acho que eu fiquei um pouco bravo justamente porque na época que anunciou que a volta e tudo mais, que já vinha rolando os boatos, eu tava ouvindo muito esse disco, Meteora também. Acho que eu nunca ouvi tanto assim Linkin Park na minha vida. E eu tô muito apegado a essa época aqui do Linkin Park, essa época, né? Essa era do Chester e tal, que foi a carreira, né? Que porta do Linkin Park. Calma, eu não vou tacar hate no Linkin Park novo. E quando veio o anúncio e tal, que teve aquela live, eu fui assistir e assim, gente, deixar bem claro meu posicionamento aqui, que não é porque é uma mulher no vocal. Quem me acompanha aqui no podcast Já Ouviu Esse Disco sabe que eu adoro bandas que tenham mulheres no vocal, eu adoro. Eu acho que aquela moça que colocaram para as músicas antigas não combinou, gente. Desculpa, tá falando aqui, mas para as músicas antigas não ficou bom, não tá legal, mano. Não é porque ela é mulher que a gente não pode criticar, desculpa. Porque eu vi muita gente falando assim que quem critica automaticamente é machista, não sei o que. Não, gente, estamos falando aqui de qualidade, questões e tal. Para as músicas novas, assim como, por exemplo, eu costumo falar bastante aqui do Blaze Bailey no Iron Maiden, que ele tem as músicas do período dele e que não funcionaram muito bem e tal, mas na carreira solo dele, eles compõem músicas que o Blaze sustenta cantar. Talvez o Linkin Park vá fazer músicas novas agora que essa moça consiga cantar, Emily Armstrong, acho que é o nome dela, né? Então talvez o que vai vir agora, talvez seja bom. Eu não ouvi ainda porque ainda estou muito apegado a esse passado. Mas pode ser que funcione. Para as músicas antigas, me desculpem, mas não ficou bom. Não ficou legal. E mais uma vez, não é porque é mulher, tá? Até eu fui ouvir a banda antiga dela, acho que Dead Sarah, e eu achei bem legal. Eu acho que eu maratonei os videoclipes do canal dessa banda Dead Sarah, e eu achei legal. Mas com o Linkin Park, pra mim, não funcionou. O que funcionou nesse rolo todo foi que finalmente eu entendi os fãs do Max Cavaleira e do Igor no Sepultura. Não, não pode, não é possível. Eu não posso aceitar isso. Não pode, não posso. Eu poderia imprimir o seu comentário e limpar a bunda com ele. É uma merda de um comentário. Mas tudo bem. Respeito, como eu falei, eu acho que as novas músicas do Linkin Park, elas talvez fiquem boas ali pra, porque a voz da moça consegue alcançar. Pro que o Chester cantava, mano, desculpa, não dá, mano. Não ficou bom, mano. Não ficou bom. Para com essa porra, cara. Porque o Chester era único, né? Que ele alcançava ali na voz dele. É sensacional, cara. E pra qualquer outra pessoa fazer igual, eu entendo eles não quererem colocar aquele que tem um cover de Portugal, que o cara tem a mesma voz. É absurdo. Eu entendo eles não quererem colocar um cover. É tipo os caras colocar o Mark Martel no Queen. Tipo, é um cover, mas fica estranho, realmente. Eu acho que tem outras vocalistas aí, muitas na internet, Instagram, tem muita menina boa, cara, que tem bandas assim mais extremas e tal, que eu acho que combinaria muito melhor. Mas enfim, é só a minha opinião, não fiquem bravos comigo. Respeito quem tá gostando, espero que vocês me respeitem também. É só a minha opinião humilde aqui, desse que vos fala no podcast Já Ouviu Esse Disco. Espero que vocês tenham ouvido até aqui, que vocês tenham ficado depois desse meu xilique, desta viúva de Chester Bennington. Sou viúva de Chester Bennington, sim. Então, me perdoem se vocês ficaram até aqui. Sigam o podcast Já Ouviu Esse Disco nas redes sociais, lá no Instagram. Já ouviu esse disco? É só pesquisar. Blue Sky Threads, estamos também lá. Pesquisa lá. É, já ouviu esse disco? Já vai cair na página. O Twitter voltou. Estamos no Já Ouviu O Disco, arroba Já Ouviu O Disco no Twitter. E tem o canal de transmissão no Telegram, t.me/ Já Ouviu Esse Disco. Tem link para você clicar aí, para onde quer que você esteja ouvindo. Se não conseguir clicar no link do post, vai no site jaouviuessedisco.com e lá você consegue o link para entrar no canal do Telegram. Também tem as redes sociais e também você pode ajudar aí o podcast a continuar existindo através do Pix. Não se esqueçam, minha chave Pix é meu e-mail, danilodealmeida22, o numeral 22 ali, né, @hotmail.com. Se não quiserem fazer pela chave, tem um QR Code lá no site. Você vai lá na parte de cima ali no apoio, você escaneia o QR Code e faz a doação de quanto o seu coração mandar. E a música que eu escolhi para fechar o episódio de hoje, que a gente vai ouvir na íntegra, é a grandiosa e poderosa e lindíssima Crawling. Poderosíssima ali, com Chester soltando toda a sua fúria, com seu vocal maravilhoso e único, que jamais, jamais, jamais será substituído. Crawling, música lindíssima, um clipe também que eu acredito que todo mundo que me ouve deve já ter assistido em algum momento. Não tem como você não ter visto o clipe de Crawling em algum momento. E é a música que vai tocar aqui para encerrar o episódio de hoje. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar se você gostou do episódio, você gostou da escolha musical aqui, de tudo mais. E não se esquece de responder nas redes sociais, que eu já falei para vocês aí muitas vezes nesse programa. Hybrid Theory do Linkin Park, e aí, já ouviu esse disco? Way before, so insecure. hauntings, how I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Not a sense of confidence, I'm convinced that there's just too much pressure to take. I felt this way before, so insecure. Podcast Já Ouviu Esse Disco. Roteiro e edição por Danilo de Almeida.